empresário americano chamado Max Fried, que tinha apenas 30 anos de idade e dirigia uma empresa que confeccionava camisas, estava indo de volta à empresa depois de ter visitado um grande cliente e trazia debaixo do braço vários papéis, entre eles o pedido que o novo cliente tinha feito. Ele estava muito feliz. 30 anos, bem sucedido, as vendas aumentando, tudo dando certo. Foi quando ele olhou do outro lado da rua e viu um rapazinho magricela de aproximadamente 19 anos limpando os degraus de uma instituição financeira. Ele atravessou a rua e viu aquele jovem limpando os degraus. Ele olhou bem para o magricela e reconheceu que era o filho do açougueiro. E ele disse: "Ô, meu amigo, você não é o filho do açougueiro?" "Sou sim." "Pois é, eu conheço seu pai. Como é que ele está?" "Ah, meu pai está bem." "Ah, que bom. E o que você está fazendo aí?" "Ah, eu estou limpando os degraus aqui desse banco, porque eles me pagam um dinheirinho por isso." "E por que você precisa de dinheiro?" "Ah, porque eu tenho que fazer a faculdade e os negócios não estão indo bem para o meu pai, e ele não consegue pagar a minha faculdade, então eu tenho que ganhar algum dinheiro para estudar." "E quanto você consegue ganhar aí, limpando os degraus desse banco?" "Ah, eles me pagam 9 dólares, e eu estou juntando para pagar a faculdade." "Ah, tá bom, prazer te ver, viu?" E o Max Fried foi embora para sua empresa. E depois de dar vários telefonemas e resolver os problemas mais urgentes, ficou pensando no filho do açougueiro. Aquele jovem magricela de 20 anos fazendo um trabalho daquele para ganhar apenas 9 dólares, juntando dinheiro para frequentar a faculdade. Por conhecer o açougueiro, ele telefonou para aquele velho amigo e disse: "Como vai? Tudo bom? Hoje eu encontrei seu filho." "É, ele estava limpando os degraus do banco, ele me falou que quer fazer faculdade." Aí o açougueiro disse: "Pois é, meu açougue está quase falindo, eu mal ganho para pagar as despesas. A minha esposa arrumou emprego também para ajudar nas contas de casa, mas não sobra para a gente pagar a faculdade do menino. Ele trancou matrícula, ele estava já na metade do segundo ano quando parou de estudar. Agora ele está fazendo esses bicos para ver se ajunta dinheiro e volta para a faculdade." Então, depois de se inteirar da situação, o Max Fried desligou o telefone e foi lá fora procurar o filho do açougueiro. E achou o rapaz ali, terminando o seu trabalho. E disse para ele, no meio da rua mesmo: "Olha, eu conversei com o seu pai, ele falou que você trancou a matrícula." "É verdade." "Pois bem, eu quero te ajudar a voltar a estudar. Faça o seguinte, coloque num papel quanto custa a mensalidade da faculdade, quanto você vai gastar de livros, quanto você vai gastar de rematrícula, quanto você gasta de transporte, coloque todos os teus gastos, tudo que você precisa, coloque no papel e me leve amanhã lá na minha firma, porque eu vou pagar os teus estudos." "É mesmo?" "Sim, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a estudar." "Puxa, muito obrigado." "Bom, esteja amanhã lá na minha empresa, eu vou te receber. Faça o seguinte, apareça amanhã às 10 horas lá no meu escritório. Me traga todas as despesas que você vai ter que enfrentar para voltar a estudar." Tá bom, amanhã às 10 horas estarei lá, muito obrigado." No dia seguinte, aquele jovem magricela trouxe uma folha de papel onde constava o valor da mensalidade, a rematrícula, quanto ele iria gastar de transporte. O Max Fried olhou e disse: "E você não vai lanchar?" "Não, isso eu não pus." "Não, você tem que pôr. Eu mandei colocar todas as despesas. Você tem que comer lanche, tem que almoçar. Você não vai querer, assim, de vez em quando comprar uma roupa, um tênis, uma calça, uma camiseta?" "É, eu vou precisar, mas isso eu não coloquei." "Pois coloque. Eu mandei você colocar no papel tudo que você vai gastar." Refaça essas contas e volte aqui amanhã. E o rapaz saiu do escritório e ficou pensando, o que é isso? Esse homem é um anjo que caiu do céu. Está bem, eu não vou explorá-lo não, mas eu vou colocar as outras despesas também. No dia seguinte, o filho do açougueiro voltou e apresentou para o Max Fried as contas. Aí o Max Fried olhou e falou, agora está ótimo. Você vai precisar por mês dessa quantia. Muito bem. Eu vou te dar o dinheiro, mas há algumas condições que eu quero que você cumpra e eu não abro mão de jeito nenhum. Aí o filho do açougueiro ficou em silêncio, pensando, o que é que esse homem vai pedir para mim? Porque ninguém dá nada para ninguém. Ninguém ajuda ninguém sem interesse. O que será que esse homem vai me pedir? E o Max Fried disse, olha, eu não estou pagando essas despesas para você ir para a faculdade para ser um playboy. Você vai ter que estudar. Você não vai ali fazer turismo nem passear. Você vai estudar. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que você vai ter que ter sempre as notas mais altas. E terceiro, isto é só empréstimo. Um dia você vai me pagar centavo por centavo. Está concordando com tudo? E o rapaz, sim, estou concordando. E a quarta condição que eu não abro mão de jeito nenhum. Você vai me prometer que um dia, quando estiver bem na vida, fará o mesmo por outra pessoa. E a quinta condição, você não deve contar para ninguém que estou fazendo isso por você. E o rapaz disse, está bem, eu prometo. Ótimo. Aqui está o primeiro cheque, volte para a faculdade e pode deixar que todo mês eu vou te dar essa quantia. Você venha todo dia 10 aqui no meu escritório, que você vai levar essa quantia. Muito obrigado, seu Max Fried, muito obrigado. Pois bem, cumpra o nosso acordo e eu ficarei satisfeito. Durante os anos restantes da faculdade, o filho do açougueiro voltava ali todos os meses, sempre ao dia 10, para pegar o cheque das despesas e contar e mostrar as notas e falar do seu progresso na escola. E assim foi até se formar. Quando ele se formou, Max Fried compareceu na festa de formatura, pedindo sempre sigilo. Nunca conte a ninguém o que fiz por você. Agora que você se formou, você vai ter que me pagar. Assim que o filho do açougueiro, agora formado, arrumou emprego e começou a ganhar dinheiro, ele foi pagando, pouquinho, $50 por mês, depois $100 por mês, foi pagando. Era uma maneira de retribuir. E assim, os anos se passaram e o filho do açougueiro também se tornou um homem bem-sucedido. Max Fried ficou velho, aposentou, mas durante 30 anos, o filho do açougueiro nunca contou para ninguém a identidade do seu misterioso benfeitor. Até que um dia ele resolveu contar para todo mundo quem era a pessoa que o tinha ajudado. Quem era o seu benfeitor? Ele revelou o nome do Max Fried e aquilo foi uma história muito comovente que toda a imprensa noticiou e serviu até como homenagem ao Max Fried por ter sido tão bom, não apenas com o filho do açougueiro, mas com muitas outras pessoas que depois também apareceram para dizer, foi ele que me ajudou também, agora eu vou contar. E aquelas manifestações foram justas homenagens a um empresário que sempre ajudou pessoas que estavam precisando vencer na vida. Quando você ouve uma história real como esta, você até acha justo que realmente Max Fried e tantos outros que ajudam as pessoas sejam homenageados e também honrados. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estávamos, alguns nas sarjetas, outros caídos nas calçadas e alguns no fundo do poço. E alguém nos viu e veio nos socorrer. Estendeu as mãos, nos libertou, nos transformou e fez de cada um de nós pessoas de valor. Eu quero revelar a você o nome do meu grande benfeitor, que me encontrou caído no meio da lama, perdido, sem qualquer futuro, e fez de mim uma pessoa que vale a pena viver. O meu benfeitor é Jesus Cristo. Faço questão de contar isto para você, porque por mais que eu tentasse retribuir tudo de bom que Jesus fez por mim, ainda assim seria pouco. Você que tem sido tão abençoado, tão abençoada, que tem recebido tantos benefícios do Senhor Jesus, você não acha justo que você conte para todo mundo o que o Todo-Poderoso fez pela tua vida? Então conte, porque Ele não apenas tem curado as tuas enfermidades, te libertado dos vícios, não apenas tem feito você prosperar e não apenas tem guardado você de todo perigo, mas muito mais do que tudo isso, Ele escreveu teu nome no livro da vida e te garantiu a vida eterna. Ele fez de você uma pessoa de grande valor, fez de você uma bênção aqui na terra. Então, sempre que você tiver oportunidade, seja no trabalho, na escola, em casa, com a vizinhança ou no meio da parentela, conte para todo mundo o que o teu grande benfeitor Jesus Cristo tem feito pela tua vida. E quanto mais você contar, e quanto mais você honrar o Senhor Jesus, mais bênçãos o Deus Todo-Poderoso derramará sobre a tua vida.